palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a segunda parte da palestra de Edivaldo Pereira Franco, realizada no dia 31 de outubro de 2009, durante o 2º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, realizado no Centro Municipal de Convenções, jornalista Roberto Marinho, que fica na rodovia Amaral Peixoto, quilômetro 183, São José do Barreto, Macaé. O tema é Espiritismo, rumo para ser feliz. Com vocês, a segunda parte da palestra de Edivaldo Pereira Franco. Choro porque não me compreendem. Não me compreendeis, nem tu, nem eles, mas mestre, eu conheço Natanael Ben Elias. Faz muitos anos, sempre quando não logro vender todos os peixes, depois que pago o tributo do dízimo, eu lhe levo o pescado para matar-lhe a fome. Eu conheço da paralisia e eu vi andar, levantar-se, carregar parte do cátare e desaparecer. Aquela mulher cega, eu a conheço. Várias vezes eu a atendi na sua miserabilidade da escuridão. E aquele homem de carnes dilaceradas, que a lepra tomava conta, eu vi quando se aceleraram as partículas e se refez um homem absolutamente saudável. Então está motivo para alegrias. Não, Simão, não creias que o filho do homem tenha vindo para colocar remendos de pano novo em tecido velho e gasto, fazendo que o rombo seja muito maior. Não penses que eu tenha vindo para trazer o licor de alta qualidade colocar nos odres imundos para que se avinagre. Eu não venho para remendar corpos. Os corpos voltam a decompor-se e ninguém consegue fugir à morte. Tu te referes a Natanael. Eu vejo neste momento, eu vejo numa tasca, cercado de mulheres iludidas, e ele se embriaga e diz: agora eu tenho que recuperar os 25 anos perdidos, beberei o prazer até as fezes para poder ser feliz, o Rabi Kurobe, e eu vou desfrutar da oportunidade. Aquela mulher invidente diz agora na sua casa: eu experimentei o opróbrio, a humilhação. Vários escarneciam de mim. Agora eu vejo. Irei desforçar-me de todos aqueles que me negaram a mão generosa, que gargalharam da minha cegueira e disseram que era castigo de Jeová. Eu irei vingar-me. O Rabi ensejou-me a vista. Agora eu vejo. E aquele cujo corpo, trezandando odores pútridos da cadaverização, está no leito de uma mulher embriagada, ele diz: olha, rasga no peito recuperado a camisa suja e entrega-se ao espetáculo dantesco do sexo viciado, agradecendo-me. Tu crês, Simão, que o reino dos céus será constituído desses sátrapas, desses indivíduos recuperados momentaneamente e descendo a rampa da perversão? Não, Simão. Por enquanto, talvez seja necessário que isso aconteça. Mas eu venho para que tenhas vida, e vida em abundância, para que vos ilumineis interiormente, de tal forma que as sombras dos vossos erros não desabrochem em feridas pútridas, nem se apresentem nas carnes da caminhada terrestre como sendo açoite da punição. Por enquanto, talvez, para chamar a atenção dos frívolos e para que se cumpram as leis, é necessário que eu assim proceda. Mas a ti eu te digo, um dia virá alguém restabelecer os meus ensinamentos que serão adulterados. Eu rogarei a meu Pai para que ele mande o Espírito de verdade e ele alcance a acústica da alma das criaturas humanas, repetindo as minhas lições e dizendo coisas novas que ainda não podeis suportar. Quando ele vier, trazendo de volta esse período de delícias e construindo uma sociedade justa e nobre, na qual a dor não terá vigência, porque antes fugirá envergonhada, exultaremos em períodos que não estão distantes nem próximos. A minha palavra voltará para guiar as criaturas humanas. Simão contemplava o Mestre naquela noite inolvidável do mês de Nisan, e a madrugada chegou e os dias sucederão-se, e nós sabemos o que aconteceu naqueles 2 anos e 10 meses aproximadamente. A grande revolução, a revolução da era nova, a disseminação do amor, a mudança da estrutura chamada legal. Até aquele momento, herói era o que tripudiava sobre o vencido. Vencedor era aquele que conquistava os débeis que tombaram no campo de batalha. Depois dele, herói é aquele que consegue enfrentar face a face a vicissitude sem deixar se abater. Vencedor é aquele que se conquista a si mesmo e dá oportunidade aos outros de conquistar-se também. Depois da sinfonia inacabada das bem-aventuranças, a humanidade nunca mais seria a mesma. Aqueles que tiveram a oportunidade de conhecê-lo jamais permaneceram como antes. Mas o que é que nós fizemos desse mensageiro dos céus? Plantamos-no numa cruz de vergonha, porque não dispunhamos de um sacrifício nem de um suplício pior. A mesma cruz dos fenícios que os romanos se utilizaram como motivo de punição para os criminosos vulgares. E ele, nos braços da cruz, transformou as duas traves de vergonha em asas que alam a criatura na direção do reino de Deus. Emmanuel assevera que a cruz do Mestre pode ser comparada a um sabre cravado no coração da terra. A horizontal são os braços que afagam, mas a vertical é uma ponte que liga a criatura propíncua ao Deus de amor longínquo, por onde viajam as nossas necessidades e por onde retornam as suas misericórdias. Levamos-lo ao suplício, consideramos-lo morto, mas ele voltou numa madrugada triunfal para falar da imortalidade. Apareceu uma mulher anteriormente considerada obsessa por entidades perversas, a uma mulher que se entregara à luxúria, e muitas vezes me tenho perguntado por que ele elegeu a antiga pecadora de Magdala ao invés de sua mãe, a quem amava, ou de João, o discípulo todo amor, o jovem poeta que se lhe deu a vida e que por isso mesmo foi poupado do holocausto, ou a Pedro, a quem entregar o rebanho, porque ela conseguiu fazer a maior revolução interna. Era um pântano que se transformou numa linfa generosa. Era um Paulo que passou a apresentar os lírios imáculos da transformação moral. Ele nos desejou dizer que veio para aqueles moralmente assinalados pela vergonha, pelo desprezo de si mesmo, para os restabelecer e guindá-los ao paraíso. Logo depois, as notícias eclodiram quando ele apareceu no cenáculo pela primeira vez. Depois, na estrada de Emaús, a dois viandantes. Posteriormente, outra vez no cenáculo. Por fim, quando comeu peixe assado na praia, na Galileia, com os amigos queridos, e naquele instante glorioso da Ascensão, em uma montanha da Betânia, diante de aproximadamente 500 testemunhas, no entardecer de fogo, quando João narrava as suas memórias, e ele apareceu e disse: eis que eu vos mando como ovelhas brandas ao meio de lobos rapazes, que não temais aqueles que apenas matam o corpo. Ide, os espíritos imundos respeitar-vos-ão, e mesmo as serpentes que estão acostumadas a ceifar vidas terão as suas cabeças esmagadas. Ide como ovelhas mansas, eu vos mando. Aquela inesquecível tarde e noite deixou na memória daquelas 500 testemunhas a presença de Jesus ressuscitado, a certeza da imortalidade da alma, que sempre ressumava do seu inconsciente coletivo, quando reencarnados nas sucessivas jornadas de aprimoramento espiritual. E ainda, mais uma vez, ele apareceu às portas de Damasco para sensibilizar Saulo, o doutor do Sinédrio nascido em Tarso, graças a quem nós ocidentais somos cristãos. Mas logo depois, a sua doutrina espalhou-se pelo Mediterrâneo, pelo Tirreno, pelo Egeu, levada pela palavra austera do apóstolo das gentes e daqueles outros que lhe seguiram as pegadas. E notemos que o Império Romano demolidor, que conseguiu levar ao sacrifício 1 milhão de vidas, aproximadamente durante 270 anos, não resistiu ao impacto da voz de Jesus. É nesse período de sacrifícios que exclamará Santo Eusébio: o martirológio torna-nos mais fortes. A perseguição que desencadeiam contra nós, de nós nos faz verdadeiras bandeiras vivas da palavra de Jesus. Até o dia 13 de junho do ano 313, em Milão, quando Constantino, narrando a experiência de um estado de sono e sonho que tivera, facultando-lhe vencer Maxêncio às portas de Roma, sobre o rio Tíbere, na ponte Nívea, naquele dia memorável e trágico, ele decreta que o cristianismo deve ser tolerado no Império de Roma. E a partir desse momento, quando a patrística, a doutrina dos pais da Igreja, de Orígenes, pregando a reencarnação, de Tertuliano na Apologética, falando das inúmeras existências carnais da criatura humana, quando a palavra de Agostinho de Hipona acaba de publicar as Confissões, exatamente no período em que Próclos Jâmblico. Esses que serão os pais da igreja levantam-se para restabelecer a velha escola neoplatônica de Alexandria, criada por Amônio Sacas, que estava em decadência, apresentando a reencarnação como base da doutrina cristã, professada por Jesus em particular no diálogo com Nicodemos. Este período tumultuado irá transformar-se no obscurantismo, que será consagrado logo depois, quando o cristianismo é transformado na religião do Estado. De doutrina dos perseguidos passa a doutrina dos perseguidores, sentando-se ao lado do imperador, que logo se torna a personagem principal da proposta do cristianismo, e dando lugar logo depois às hierarquias, sem as credenciais de natureza intelecto-moral referidas por Allan Kardec, vem o obscurantismo. Inicia-se a Idade Média, que irá durar mais de 1000 anos, em que a cultura, a ética e a civilização permanecem asfixiadas nos dogmas ultramontanos, nas tradições romanas, que escravizam as consciências, apresentando as vergonhosas expressões de barbárie, nas cruzadas, que seduziram mesmo a Francesco Bernardone, il Trovatore de Dio, logo depois da Inquisição Bárbara, cujos últimos vestígios apagaram-se no fim do século XIX, na sacrificada Espanha. É nesse período que Justiniano, imperador, depois da divisão do Império Romano em Oriente e Ocidente, estando ele em Constantinopla, a antiga Bizâncio, agora tendo seu nome em homenagem a Constantino, que está no auge do poder, casado com uma antiga meretriz Teodora, a mulher fascinante que o arrebatou, torna-se imperatriz. E como seria de esperar-se, as companheiras de bordel jactam-se. A prostituição é uma profissão dignificante, pois que a cabeça do Império do Oriente está uma de nós. E quando Teodora soube, mulher temperamental, inteligente, que se envolvia nos negócios do Estado e nos negócios da Igreja, que teria criado problemas ao Papa de Roma, atormentada pelo vaticínio de que era uma antiga meretriz, mandou matar as suas companheiras, que eram, segundo a história, 550. E como efeito natural dessa hecatombe, passadas a fio de espada, o povilhão começou a proclamar que ela se reencarnaria para pagar 500 vezes ou mais. Não é exatamente assim, mas o povo interpreta conforme a sua imaginação o que há de mais belo e adapta. Então, quando Teodora soube, no ano 548, estando no leito de morte, convida o seu amante esposo e pede-lhe, como última vontade, que ele consiga reunir um concílio e torne a reencarnação execranda, que a transforme numa doutrina herética, porque ela não deseja reencarnar-se para pagar. Vemos aí a ufania da mulher degenerada, a presunção de estabelecer códigos daqui para lá, se a reencarnação se torna uma doutrina herética, ela então estaria livre. E conta a história que Justiniano entrou em depressão. Dizem que ele fez uma grande melancolia, é um surto depressivo, bipolar, na área da afetividade, nunca mais saiu do palácio. No ano 552, 4 anos após, ele convocou o segundo concílio ecumênico de Constantinopla, contra o qual levantou-se o Papa. mas ele ameaçou mandar buscar o Papa Ferro com as suas legiões. Então o Papa abalou-se de Roma e veio presidir a este malfadado segundo concílio ecumênico de Constantinopla. O objetivo de Justiniano era óbvio, e logo foi formada a primeira comissão para estudar as obras consideradas heréticas de Orígenes, a doutrina dos princípios. Nessa doutrina dos princípios, Orígenes, o pai da igreja cristã primitiva, diz que a reencarnação é o meio mais exequível para conseguir-se a plenitude. É através das vidas sucessivas no corpo que o espírito lapida-se, que o Deus interno fulgura e ele atinge a plenitude. Levado ao grupo, à comissão, as doutrinas de Orígenes, elas foram consideradas heréticas. Ante a presença do imperador, que presidiu a comissão de 5 membros, portanto, foram consideradas essas doutrinas heréticas 3 votos contra 2. E a partir dali, porque a reencarnação estava nas doutrinas de Orígenes, surgiu o mito de que a reencarnação era uma heresia. Não há, entretanto, até hoje publicada, nenhuma lei, nenhum códice considerando a reencarnação em si mesma uma heresia. E como era de esperar-se, os reencarnacionistas começaram a ser perseguidos pelo ódio feroz da doutrina dominante. Os últimos a amargarem a perseguição foram os cátaros, na Espanha do século XIX, os albigenses, todos eles varridos da terra. Nada obstante, a reencarnação permaneceu, apesar da intolerância clerical no Oriente, principalmente na Índia, desde 500 anos antes de Jesus, através de Siddhartha Gautama, que por sua vez bebera das fontes sublimes do Mahabharata, a doutrina das reencarnações apresentadas por Krishna nos memoráveis discussões do Bhagavad Gita e dos Upanishadas. A reencarnação hoje alberga uma multidão de 1 bilhão e 100 milhões de crentes, e ela vai ressurgir através do esoterismo ocidental. Mais tarde, nós vamos encontrar as doutrinas que se libertam das tradições clericais baseadas na reencarnação, culminando com as propostas apresentadas pela Igreja, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, quando torna a reencarnação um dos baluartes, um dos paradigmas desta filosofia notável, que nos explica quem somos, de onde viemos, para onde vamos e por que sofremos. A reencarnação será reabilitada logo depois pela teosofia, a partir de 1875, por Helena Blavatsky, pelo coronel Olcott. Irá apresentar-se muitas outras doutrinas, demonstrando a justiça e a misericórdia de Deus, quando então, como nos recordamos, cumpre-se a promessa de Jesus e o Consolador chega à terra. Ele também havia dito: quando eles se calarem, as pedras falarão. Quando os discípulos perderam o elan, a coragem, a valentia moral de profligar contra a imoralidade, a depravação que se instalou nas hostes do cristianismo, na sua ortodoxia católica, quando a opressão fez que aqueles homens e mulheres, na maioria levados ao martírio, silenciassem, as pedras tumulares arrebentaram-se e as vozes proclamaram a nova era, a semelhança de estrelas fulgurantes que caíram dos céus. A terra iluminou-se com a revelação da imortalidade confirmada pela comunicabilidade dos espíritos. Todas as religiões proclamam que a alma é imortal. Somente a doutrina espírita demonstra-o no laboratório da fenomenologia mediúnica. Todas as doutrinas religiosas afirmam que Deus é justo, que Ele é bom, que Ele é misericordioso. Nada obstante, quando vemos a posição sociológica dos miseráveis famintos que devem morrer nos próximos 10 anos, conforme os dados da FAO, a Organização Mundial de Alimentos, sediada na Itália, cerca de 1 bilhão devem morrer à fome por causa da nossa indiferença. Quando vemos os fenômenos teratológicos, aqueles miseráveis intelectuais, portadores dos transtornos profundos, psicóticos, neuróticos irreversíveis, quando acompanhamos o nascimento dos hidro, dos macro, micro e anencéfalos, nós perguntamos onde a justiça de Deus, quando vemos aqueles que nascem no berço de ouro e outros nas tábuas miseráveis da pobreza, do abandono, aqueles portadores da beleza de Vênus de Milos ou de Apolo de Belvedere, e aqueles outros como Quasimodo da literatura ugoense, ou aqueles deformados, onde a justiça divina? A reencarnação vem dizer-nos que somos construtores do nosso destino. Felicidade e desdita são opções nossas, são atividades do nosso livre-arbítrio. As soberanas leis estabelecem que nós temos uma fatalidade, um destino, a plenitude, o nirvana, o paraíso, o reino dos céus, como se queira. Nada obstante, para atingi-lo, nós dispomos do livre-arbítrio, esta capacidade de optar, esta aventura de discernir, porque em nosso processo antropossócio-psicológico, no momento quando atingimos a raça de Cro-Magnon, e logo depois, quando partimos para os hominídeos, em determinado momento houve uma cisão da nossa psique. Essa psique que era una experimenta uma cisão, e nós vamos experimentar o discernimento. Vamos descobrir o bem e o mal, o erro e o acerto, a semelhança da mitológica árvore do paraíso, a árvore do bem e do mal. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da segunda parte da palestra de Divaldo Pereira Franco, realizada durante o 2º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, em Macaé. Está no ar. Na Tribuna Espírita. Rádio Rio de Janeiro, a emissora que promove a educação integral do ser humano. Durante as 24 horas do dia, acompanhe uma programação qualificada que sintoniza você com a espiritualidade. Para o Rio e Grande Rio, sintonize no seu rádio 1400 AM. E para o Brasil e o mundo, acesse pela internet www.radioriodejaneiro.am.br. Ouça agora a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a segunda parte da palestra de Edivaldo Pereira Franco, realizada no dia 31 de outubro de 2009, durante o 2º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, realizado no Centro Municipal de Convenções, jornalista Roberto Marinho, que fica na rodovia Amaral Peixoto, quilômetro 183, São José do Barreto, Macaé. O tema é Espiritismo, rumo para ser feliz. Com vocês, a sequência da segunda parte da palestra de Edivaldo Pereira Franco. Eila em nós essa capacidade da razão que estabelece as premissas daquilo que é certo e deve ser feito, daquilo que é errado e não deve ser executado. Nós passamos a discernir, e é nesse momento em que o livre-arbítrio vai encarregar-se de, na condição de causa, gerar os efeitos das nossas futuras experiências. E em breve estaremos arrastando as nossas próprias glórias, os nossos próprios sofrimentos, depurando-nos em cada etapa. Numa delas, desenvolvemos o sentimento, noutra, o intelecto, nesta, a razão, na outra, a consciência, até podermos adquirir o desenvolvimento total e alcançarmos o reino de Deus, que afinal está dentro de nós. Esta doutrina extraordinária, que é o Espiritismo, fez que os mortos, em silêncio, pusessem-se de pé e proclamassem a nova era, a era da paz, da justiça, a era da esperança, dos valores éticos, trazendo de volta os ensinamentos de Jesus, fazendo que penetrássemos no Evangelho, não através da letra, que mata, mas do Espírito, que vivifica, que nos detivéssemos não na forma dos enunciados evangélicos, como Allan Kardec diz muito bem nas primeiras páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, para que nos fixássemos na doutrina moral, essa doutrina estabelecida por Jesus e centrada no amor. Recentemente, a doutora Elizabeth Lucas, a notável psicoterapeuta, descendente de Viktor Frankl, na sua logoterapia, terá a ocasião de escrever que o Evangelho de Jesus, na sua ética moral, é o mais notável tratado de psicoterapia que existe, de logoterapia. Porque Viktor Frankl, o homem arrancado do campo de concentração, o notável psiquiatra que descobriu que a nossa vida tem sentido, que nós temos o dever de procurar o objetivo da nossa vida, que no campo de concentração, aquele campo de extermínio, vê dois judeus que se preparam para suicidar-se. E então, como psiquiatra emérito, pergunta-lhes: por que você se vai matar? Porque a cada momento a morte ronda nossos passos. Quando aqui em Auschwitz colocamos-nos para a chamada, é apenas a sorte que elege os que ficam e a desgraça que chama os que vão para a câmara de gás. Então é o morrer sem morrer, o interno morrer. Então eu quero abreviar esse sofrimento. O que é que você fez antes de vir para o campo de concentração? Pergunta o psiquiatra. Escrevi um tratado de geografia. Eu não tive tempo de terminá-lo. Então você não tem o direito de suicidar-se, porque a sua vida tem um sentido, completar a obra que ficou interrompida. Você deve isso à sociedade. Você não deve dar este prazer aos nazistas de destruírem a sua vida e matarem o significado existencial. Viva! Não antecipe uma fatalidade que talvez não aconteça. E você, por que se vai matar? Porque toda a minha família foi destruída. Quando o gueto de Varsóvia foi reduzido a escombros, e somente eu pude sobreviver, jogado aqui nesse campo miserável. Sei que uma filha minha fugiu. Então essa filha minha era a esperança de reencontrá-la. Então não se mate. Dê sentido à sua vida. O sentido da sua vida é encontrar essa filha viva. A sua vida tem um significado. E ambos sobreviveram. Aquele geógrafo terminou a sua obra. Aquele pai encontrou nos Estados Unidos da América do Norte a filha e refez o significado ao sair do campo de concentração, libertado pelos russos. Viktor Frankl volveu a Viena, retornou e restabeleceu os postulados da sua doutrina psiquiátrica, tornando-se base da futura psicologia com alma. Estabeleceu as bases de uma psicologia humanista. E então a doutora Elizabeth Lucas diz-nos e pergunta-nos: qual é o sentido da sua vida? A nossa vida tem um sentido. E no seu consultório, ela pergunta sempre aos pacientes: por que que você ainda não se matou? Doutora, a senhora acha... Não, estou só perguntando. Eu não me podia matar. Então este é o sentido da sua vida. E acaba de publicar na Alemanha uma obra recentemente traduzida ao português, Histórias que Curam, baseadas na ética do Evangelho de Jesus. O Espiritismo traz esta ética, esta psicoterapia. Mas será o caso de perguntarmos, nós os espíritas, o que é que eu estou fazendo da minha convicção espírita? Como é que eu estou conduzindo-me na seara de luz da era nova? Qual tem sido a minha contribuição a essa doutrina libertadora? Há poucos dias, ao receber um título de cidadania e declinar de qualquer honra, transferindo-a ao Espiritismo, eu elucidei o porquê. Não fosse o Espiritismo, eu estaria nas masmorras de uma cela psiquiátrica, caso não me tivesse suicidado antes. Não fosse o Espiritismo, os fenômenos mediúnicos desde a infância teriam levado à loucura total. E se eu sobrevivesse até esta idade provecta, teria sido talvez um criminoso. Teria carregado o fardo das misérias humanas nas alucinações ininterruptas do processo mediúnico devastador. Foi o Espiritismo que me arrebentou as algemas. Foi o Espiritismo, meu sol, o amanhecer, o sol de eterna primavera, que ainda brilha, fulgurante, apontando meu futuro. Então, ao Espiritismo, as nossas honras. Mas o que é que nós temos feito do Espiritismo? O cristianismo sobreviveu até o ano 313, quando começou a terrível fragmentação, que deu origem às doutrinas arbitrárias, ao evangelismo, derivado do luteranismo de 1519. Só nos Estados Unidos, 2000 denominações das vaidades humanas, porque cada qual se sente melhormente credenciado para interpretar o Evangelho e dar a sua cor. Foi por essa razão que Friedrich Nietzsche, o filósofo pessimista e depressivo crônico, elaborou este pensamento terrível: tudo que a criatura humana toca, corrompe. Não chegaríamos a isto. Mas de alguma forma tem razão Nietzsche, porque nos ideais, nós penetramos nos ideais, mas ao invés de segui-los, adaptamos-los às nossas paixões e pequenezas, e desejamos que o ideal submeta-se à nossa maneira de pensar. Como dissemos à tarde, o achismo, eu acho. E o que é que significa você achar coisa nenhuma? É que o ideal espírita exige-nos abnegação. Nós, os espíritas, carregamos uma dívida para com a doutrina que nos liberta da ignorância, impondo-nos o dever de fidelidade. Fidelidade à codificação. Fidelidade àqueles heróis que nos precederam na marcha, abrindo os horizontes da terra ao sol da nova era. Por isso que o Espiritismo é esta proposta de felicidade para todos nós nos dias do futuro, mas a partir de agora. Quantas vezes algo surpreendido ouço de lábios de indivíduos ditos espíritas: mas Divaldo, eu sou espírita há tantos anos e ainda sofro. Eu vejo que a doutrina é um adorno nas suas mentes. E pergunto: mas o que é que se esperava do Espiritismo? Que ele eliminasse o sofrimento pelo fato de você aderir a essa doutrina libertadora? A finalidade do Espiritismo não é esta. E outros que me dizem: eu sou espírita e meu filho morreu. Mas a morte é um fenômeno biológico. Todos que nascem morrem, o que é uma benção. Imagina se vivesse 2.000 anos deste corpo putrescível. Eu me recordo de Gulliver, numa das suas viagens maravilhosas, quando teve a ocasião de ir a um país no qual, em cada 100 anos, nascia uma geração de imortais no corpo. E Gulliver, curioso de seu desejo ver esses imortais, e foi levado a uma enfermaria na qual estavam indivíduos de 300, de 500 anos, aquele bolo amorfo de carne em decomposição, porque a carne tem a sua periodicidade de vigência: o nascimento, o envelhecimento, a decomposição, a transformação, novas formas e expressões. Então Gulliver bendiz a vida por ser mortal. E quando nós nos recordamos da Odisseia, vemos Ulisses atraído pelas sereias que são imortais e que têm inveja de Ulisses, que é mortal. São os paradoxos humanos. Então é necessário que paremos a meditar nos conteúdos doutrinários e não façamos mais essas perguntas infantis: mas afinal eu sou espírita, por que que os guias não me tiram os sofrimentos? Pois bem, a querida benfeitora Joana de Ângeles diariamente ora a Deus para que eu tenha mais sofrimentos. E um dia que lhe perguntei: mas por quê? Isto é sadismo, e se eu aceitar é sadomasoquismo? Ela disse: não, meu filho, é oportunidade redentora. Então, não há muito, eu estava completando 80 anos e recebi um convite para participar do futuro Congresso Mundial de Espiritismo em Espanha. Era o ano de 1987, ou melhor, o ano 2007. Eu então, quando recebi o e-mail, eu disse: meu Deus, no ano de 2010 eu estarei um ancião, aquele ancião da melhor idade, dos momentos que chamam para o embarque. É uma das coisas mais ridículas quando aquelas moças lindas começam a zombar de nós. Primeiro as grávidas, as famílias com crianças e as pessoas de melhor idade. Então vão aquelas carcaças: se isso é a melhor idade, eu prefiro a péssima idade dos 40 anos. Nunca eu atendo a este apelo. Eu fico de fora. E um dia uma jovem muito bonita disse: senhor, pode entrar. Eu disse: por quê? A melhor idade. Eu digo: não, é a minha, com certeza. Eu vou entrar porque tenho cartão vermelho. E mostrei a todo mundo para ninguém pensar que eu era este escombro da vida física. Mas muito bem. Eu então disse: eu estarei com 83 anos. Meu Deus, estarei, permitam-me a palavra bem popular baiana, estarei um caco. Eu não vou aceitar. De forma nenhuma. Diariamente, quando estou em Salvador, a querida benfeitora vem e psicografa, normalmente às 9 da manhã. Eu termino de psicografar, viro-me para o computador e digito. Ela dita a mensagem e se vai. E eu digito, dias após dias, meses, anos. Antigamente era máquina datilográfica. Mas naquela ocasião, ela ditou a mensagem, eu voltei-me quando eu estava digitando. Ela estava de pé e aquilo me causou espécie. Era a primeira vez. Eu digo: meu Deus, que será? Continuei. Então eu me lembrei do convite. Olhei para ela e disse assim: minha irmã, A senhora veja que situação, não sei o que dizer. Eu recebi o convite para o congresso de 2010 na Espanha, mas eu estarei com 83 anos se eu chegar lá. Eu não sei o que responder. A senhora me ajuda, o que eu devo dizer? Ela sorriu e disse: aceite, meu filho. Eu disse: opa, até 2010 está garantido. Então, eu fiz um e-mail rápido, aceito. Mas em 2008 me escreva, 2009 e tal. Muito bem, não passou uma semana e eu recebo um convite da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Ponta Grossa, Paraná, que vai completar 100 anos no ano de 2012. Eu digo: não, é brincadeira, eu estarei com 85 anos, eu nem vou responder, imagina. Continuei a minha vida. 15 dias depois, a querida benfeitora termina de psicografar, eu viro-me com os papéis anotados e ela permanece de pé. Eu digo: nossa, hoje eu vou fazer outra pergunta. E com um pouco de dissimulação, um pouquinho de hipocrisia, ele diz assim: ah, minha irmã, nem lhe conto. Imagine a senhora que a espiritada não anda nada bem. Os irmãos de Ponta Grossa estão me convidando para 2012. Veja que absurdo, eu estarei com 85 anos, não sei o que responder. Eu fiquei na expectativa daquela resposta. Ela sorriu e disse: qual é a data? 2012. É, meu filho, temos que orar muito. Então eu escrevi aos amigos: vamos orar muito. E de 6 em 6 meses voltem, que eu estarei orando muito. Então, esses fenômenos biológicos são naturais: o deperecimento de forças, o enfraquecimento, as transformações moleculares, a morte, que é vida. Nós, os espíritas, somos abençoados com esta visão otimista. Temos uma dívida para com o espiritismo. O espírita tem uma dívida para com o centro espírita: frequentá-lo pelo menos 2 vezes por semana. Se já adquiriu conhecimento, está na hora de transmiti-los, contribuir com as suas energias. Por isso que o espiritismo é a doutrina da resignação dinâmica. Não é esta resignação mórbida, estática, da paralisia. É aquela resignação feita de coragem, de valor moral. E este congresso está defendendo exatamente essa tese da era nova, dos valores novos, da nossa vinculação à doutrina, conforme a recebemos por herança bendita de Allan Kardec, dos benfeitores da imortalidade. Herança que nos veio desses espíritos nobres que no século XIX, na sua segunda metade, arrostaram as consequências do valor da fé. Desses médios e trabalhadores da última hora, que no século XX pagaram o preço de ser espíritas, para que pudéssemos hoje desfrutar da liberdade de cantar a doutrina aos ouvidos do mundo. Estamos no período da grande transição, em que a dor instalou-se nos arraiais do coração humano. Não façamos parte daqueles que blasfemam, que se queixam, que censuram, que se deixam consumir pela amargura. Sejamos esta hoste de heróis que proclamam a era nova com hinos de alegria e de imensa gratidão. Tudo que temos diante dos nossos olhos e da nossa vida impõe-nos aquela postura de agradecimento. Margarida Lopes de Almeida, a notável poetisa e declamadora, costumava dizer que ela possuía tanto para agradecer e tinha tão poucas necessidades para pedir. Então, o espírito Amélia Rodrigues escreveu por nosso intermédio em Buenos Aires e nós interpretamos: ó Senhor, eu gostaria de dizer-te que amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me das,